Ellison e Juninho e o show live do novo Águia de Fogo. Super Pop! Super Pop! Olá, família pop viseuense! Hoje o Águia pousa em Viseu para comemorar o aniversário dessa bela, receptiva e aconchegante cidade. O nome Viseu resulta de um topônimo lusitano que significa lugar alto ou elevado. Situada na zona do Gurupi, foi habitada primitivamente pelos índios Tupinambá, Tremembé e Apitianga. Seu primeiro povoado foi fundado por Miguel Viseu. É um dos municípios com maior extensão em área do Nordeste paraense. Suas belezas naturais são bastante apreciadas pelos visitantes. Dentre tantos lugares lindos e paradisíacos, podemos citar suas belas praias. O Pop não só toca, ele conta a história! Seus monumentos e prédios que retratam a história do município. A Serra do Piriá, São José do Gurupi e de Santo Antônio. Entre tantos recantos lindos e belos que compõem esse município paraense banhado pelo Rio Gurupi. Parabéns, Viseu! E agora, para brilhantar ainda mais esta festa, com vocês, o show do Águia de Fogo Super Pop Live. Live. Bem, meu Águia, fazer a festa em Viseu. Acende as chamas, acende as chamas, meu Águia. É assim que eu gosto. Acende as chamas, meu águia! Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então vamos lá! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Neguinho! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Joga o bracinho pra cima! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Fuma, meu águia! Voa! Voa! E abre tuas asas pra tua família! Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar a picada, picada, picada. Dale, picada, dale, dale, dale, dale. Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, Juninho! E agora, mais do que nunca, com o apoio da família Pop, aqui de Viseu, eu queria que todo mundo botasse mãozinha pra cima! Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, chega, meu brother! Cima, Maria! Deixa eu ver como é que tá o termômetro! Cadê o grito da galera? Estourou o fone! Aí, Alisson! Vai! Eu quero saber se vocês sabem cantar esse refrão! Atenção! Você! O águia chegou. Eu já vi que a mão de moça. O águia chegou. Mãozinha assim, ó. Mãozinha assim que energia positiva. Mãozinha assim que energia positiva. Mãozinha assim que energia positiva. Hoje é a nossa noite, hein? 5, 4. Puxa, meu águia! Isso é show pra vocês! Isso é show! som pra vocês! Parabéns, Bezerra! Everybody's going to the party, have a real good time. Só quem não tem nada a ver com seleção brasileira é a nossa seleção, é a nossa pátria. Mas eu diria assim, que não é porque o Brasil perdeu hoje que vai tirar nossa alegria de jeito nenhum, viu? Até porque tem muitos jogadores lá que não estão nem aí pra gente aqui no Brasil. A verdade é essa. Os caras têm um salário milionário e poucas vezes pisam aqui no Brasil. E é por isso que, se vocês perderam lá por falta de competência, vocês não vão tirar a alegria do nosso povo do Brasil de jeito nenhum. Eu queria gravar isso aqui, bicho. Se os jogadores do Brasil não têm competência pra alegrar esse povo, o Super Pop tem Alisson! Sabe por quê? Sabe por quê? Acende a chama! Acende a chama, meu águia! Um, dois, três e dois! Olha o Rosinha, papai, de volta pra sua casa, meu irmão! Você partiu, meu coração. Canta. E se pra todos não quero mais, ia pra você, que de mão dadas não ia andar. Jesus. Agora vejam só, como esse mundo gira. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou. É isso, eu vou pedir de novo. Meu amor. Eu pedi no começo do show. Eu pedi no começo do show que não era pra ficar muito perto aqui, por favor. E a técnica vai redar. Ok? E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa superbis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Bota eles um! Mas vamos tentar conversar, nos reconciliar. Quem sabe canta? Te amo tanto, te quero tanto. Bora explodir tudo agora. Nossa super poderosa Bis! Alô, minha poderosa Bis! Um abraço pra vocês! Sonzão! Avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Alô, Belly! O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Tu tem que ativar. Como é que é, como é que é? Ano passado a gente fez essa. Bora fazer de novo. Porque sempre o pop diferencia. Um, dois, três, você! Agora os caras vão aprender outra. Bora ver, sem ensaiar. É com vocês, atenção. Um, dois, três, vocês. Vai. É cocada boa, não é? Tô falando. Deixa chamar Alisson. Deixa eu ver. Consagrado dos melhores do Brasil. Faz a humildade pera, DJ Alisson. Joga o bracinho pra cima, torcida do Paysandu aí, por favor. Cadê a galera do Bicola? Bate na palminha, torcida do Papão. Bate na palminha, torcida do Papão. Já que não deu pra seleção, mas eu sei que vai dar pro Papão. Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha. Ganha do Clube do Remo aí. Galera do Leão, assim ó. Remo. Vai, Remo. Um, dois, três, bora! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, tel, tel, tel. Meu prefeito André Dourado, tá ali do nosso lado, prefeito que apoia a nossa cultura no Maranhão. Ele é o lado do seu vereador, braço direito, Renatinho, tá ali com a gente. Todos em companhia das suas digníssimas esposas, as primeiras amas. Obrigado, meu prefeito André Dourado. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima, a torcida do Flamengo aí, por favor. A torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco da Gama. Eu quero só quem é do Super Pop cantando bem forte assim, ó. E aê, boca de pelo. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. É show! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Juninho pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Energia positiva assim, ó. Bota a mãozinha pra cima, quem tem fé em Deus aí, bora. Quem tem fé em Deus aí, bora. Quem tem fé em Deus, põe a mão pro céu aí, vai. E aí, Ellison? Só vale se pular, só vale se pular. Vai, pula, pula, pula, pula, pula. Pula todo mundo, vai, malandro. Essas malandras, assanhadinha, que só quer, só quer, só quer. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, vai. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Atenção, Ellison, uma ambulância urgente lá no Mirante. Atenção, Ellison, uma ambulância urgente lá no Mirante. Por favor, por favor, por favor. Toda a secretaria aqui do prefeito Isaías Neto, dando toda a cobertura, dando todo apoio. É aniversário de Vicente! É o Pique! É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força. Meu amigo Genivaldo registrando tudo aqui. Esse é o fotógrafo. Velha guarda aqui. Que absurdo! E fala muito. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Que fala muito, interesseira. Só transaria. Você é o amigo empresário, Bruninho Galáctico, Juninho lá de Bragança. Tá aqui com a gente. Mas não cola. É o rei dos mariscos, meu irmão. Aqui pra ela. Pode crer, Robson. Robson junto com ele também, Nelson. Robson. Mas não cola. O Yuri G. Pesca também tá aí com a gente, viu, garoto? Pega a família também, daí, ó. Bora, família, tá aí também. Tá aí o Heleno do Subão também. Bora, Heleno, sente só, Elison, esse Subão. Fala muito, interesseira. Só transaria, Nito, querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Alô, primo! Querendo sua traseira. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Só quem sabe canta, vai comigo assim bem alto, vai. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Quero ouvir, vai! Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Eu vou comer também suas amigas putiane. Eu vou comer também suas amigas putiane. Eu vou comer também suas amigas putiane. Eu vou comer também. É uma serumiga na serra, é lomiga. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém suas amigas putiane. Eu vou comer também. Vai, DJ, toca todas, DJ Alisson. Bora pressão! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Vai, vai! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Yeah! E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Quem não deve nada pra ninguém, sai do chão! Mas ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Meu parceiro Narielson! Quebrando tudo, pode me olhar apagar a luz. Ele também, o Allen, Raíssa! Todo mundo reunido, curtindo o som que eles gostam e dão valor! Mas já lei, eu tenho dom. Sufim! Se não gosta, sendo. Renato Pessi também, Juninho, tá aí, viu, Renato? Renato Pessi, garoto! Se não gosta, ele é baixo, irmão, baixo, irmão, baixo, irmão! Zezé, vem pra fiquinha. Quero ver vocês endoidando aqui agora. Esse é super pop. Pra agitar não tem hora. Pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Mas assim como é que faz, vai ser. Assim, ó, um, dois, três, vai! Paralisa com o bundão no chão. Vai, paralisa com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai, paralisa com o bundão no chão. Vai, para, vai, para, vai, para, para, para, vai. De Biseu! Porque tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar. Meu parceiro Careca, toda a família Titãs, Dali, Samara, Rogério, também Gilmara. Obrigado, meninas, obrigado, meninas, obrigado. Bora, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. Tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, trem pop! Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número um. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número um. Ed Nelson, mix de vigia. Opa! Pra mim você é a número um. Sente só o som, sente só o som, sente só o som. Ela me fez comprar um carro. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E aí depois? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei. Mas se não deu certo com ela, você vai cantar bem forte. Vai, vai! Vá pro inferno. Olha que não deu certo, mas eu acho que agora vai dar, quer ver? Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela... Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da... Solta a voz, diz como é que tá! Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Oh! O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você... Que família bonita, Isaías Neto! Obrigado, prefeito! Obrigado, deputado federal! Lúcio Valle! E o meu estadual Renato Gaua! Cristiano Valle, você é inesquecível, histórico, viu? Desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei meu coração a doce mágico. Foi do meu lado, Ellison. Imaginando, mas com a vapor. Essa volta não vai ser fácil, né, galera? Não deixa o homem beber. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. E quem é? Diz eu e joga um beijo assim. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Amar é pecado, será que tá tudo acabado? Não me deixei. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Vai esquentando o DJ Ellison, quem gosta de pó. Sacode, sacode, sacode, vai, vai. Ai! Sucesso, Marcelo Felipe! Ele isso, meu vereador André Dourado, tá aí, meu vereador não, meu prefeito André Dourado. Tá aí, é deputado, meu irmão, pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Lá de Garota Vera. E pô, fala aí, vereador. Vereador Renatinho, tá aí com a gente. Alô, Renatinho, é a bola, vai! Dona Débora também. Um abração! Também o Fábio Lima, o Marquinhos Pereira, Breno, Gustavo também, da Fazenda Jolo, Breno! E a galera da casa caiu! Lucivaldo e o Pedrinho de Bragança! Olha quem tá com a gente aí, Load CD, Júnior CD, Pequinho, gravação em Nelzinho, Cleitinho, Juninho MP3, meu Deus, hein? Sabe o que o prefeito Isaías Neto falou? O que é legal no show de aparelhagem? Que ele cumprimenta todo mundo através do microfone com o Juninho. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. Tom, Amandinho, meio diazinho. Vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez. De uma vez. Esse ritmo naturalmente pra ficar. Sente, sente, sente. Vai lá botar a mãozinha, vai lá botar a mãozinha, vai lá botar a mãozinha, é foda, sentar, é foda, sentar, é foda. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bom dia sinistro vem pra cá, vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. Meu amigo Coelho Cival! O Chimo, o som que eles gostam há 30 anos. Deixa eu pegar um regadinho de uma gata aqui. Espero que não seja declaração de amor. Não. Essa música é pra vocês. Bia Monteiro, Amanda Moraes, Jaiane Monteiro, Luquinha SR e Gleice Santos. Ouça o som do pop! Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falo pra você. É decisão, apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Peraí que o bicho vai pegar de novo, quer ver? Prepara, Douglas! No chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Só quem tá feliz aí! que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, y al ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte, bailando y se baila. ¡Music! Transportando de energia, bota a mão pra cima assim, ó. Vai, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que nem todo mundo tá ligado na parada aí. Só quem se considera filho de Deus põe a mão pro céu, aê! Agora puxa, isso vai, maninho, você. Vai, joga a mãozinha, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vai, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Braba de verdade, vem na coreografia. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Bora, mortadela, bora dar o toque, pai. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Cheirinho de sozinha, e o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Bora pra nossa realidade! Peraí, Alisson! Oi! Essa é pra enlouquecer de novo, maninho! Porque quem comanda é você! Quem gosta de marcante! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor, oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. E a família Tamex, no meu parceiro Carlinho, tá todo mundo aí, galera da Remoçada também. Ainda escuto sua voz, gente viajando. Um abraço, maninhos, um amigos de boteco aqui presente com a gente. Nosso amigos de boteco presente. Um abraço! É de jeito pop. Solteira, solteira, solteira, solteira, existe fronteira. Pra quê? Pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro sempre. Eu respiro você em qualquer lugar. Bora curtir! Esse é o Pop, uma vez por ano, no aniversário de Vicente. Chimbinha! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Dá-lhe uma dedada aí. Vem de volta, me faz reviver. E os cunhados? Com os cunhados, tudo começou. E a família XTS também, meu amigo De Chico, Renancinho do Orá também, o Marlinho da MCEL, assistência técnica, nosso empresário, amigo, irmão, Alisson, Bruninho Galáctico, tá aí no nosso saladinho. Um sucesso. Joga pra cima. Curte essa! Viaja! Bora, BG! Meu amigo Cleberson, taxista da família Sega Boteco, Cleberson! E os momentos? Perfeitos momentos, quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. O Marielson também, o Ellen. Ainda ontem, Raíssa também, a Luciele, a Vinho, todo mundo curtindo o som do pop. Quem nunca viveu um amor que depois virou Coração, garoto! Joga essa mãozinha e faz! Sanfona, né, morta? Remorta, hoje tu vai me levar de novo! Os eletrônicos, Alisson! Joy Days. A mãozinha, DJ Erickson, você. Como é que é, Danilo? Como é que é? Como é que é? Como é que é, senhor? Pra cima, quem é que vai até o som raiar com o pop aí, bota o bracinho pra cima, quem é que tá tomando água, bota o bracinho pra cima, quem é que tá tomando cachaça, bota o bracinho pra cima, como é que você tá? Ela tá bombada, ele tá bebendo, vai, vai, vai, vai, amiga Ivanete, a Tânia de Paragominas, elas estão! Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida. Tá o quê? Tá beba, tá doida, ela tá beba. Meu parceiro Bulgário e toda a equipe do Sindicato dos Cachorrões. Ela tá beba. O Tizeu, o Marcos, beba, o Washington. Tá doida. E também o Errado. Tu é doido, Errado. Chegou, ela é um perigo. Só sai na mesa quando ela sai com um litro. Ela chegou, ela é um perigo. Só sai na mesa. Meu parceiro Fabio Lima, também o Marquinho Pereira. Começa na cerveja. Prêmio Gustavo da Família Real também, valeu! Começa na cerveja, bebe a nevoeira. E a família pobre, louco! Na mesa. Pop é louco, pop é bagulho louco! Também aqui com a gente, curtindo o show live. Vem, gatinha. Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou Ice? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou Ice? Me. Pra mim tanto faz. Que? Ou Red Label ou Ice? Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. Só na gelada, né, BG? Renato Pessinho hoje tá só no refrigerante e água. Elas gostam mais de ice ou café. Grande Augusto! É a galera de Bragança invadindo o banheiro! Aquecendo, meu irmão! Vai, vai, vai! Vivi.